Neste texto, aqui em análise, podem assinalar-se duas linhas de fundo que estruturam o capítulo. Uma linha que se inspira no mistério da Encarnação, em virtude da Divina Maternidade de Nossa Senhora, e que é o princípio estruturante da Mariologia. A grandeza de Maria está na sua vocação e na sua missão de ser a Mãe do Redentor. E é em função deste mistério que tudo se entende no mistério que envolve Maria. A outra linha é uma linha de natureza eclesiológica que apresenta Nossa Senhora como figura excelsa da Igreja, de tal modo que tudo o que se diz de Nossa Senhora diz-se da Igreja. O Papa João Paulo II, passando pela Lumen Gentium, a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, que declara a Virgem Maria figura excelsa da Igreja, vai recuperar o tema da recapitulação de Santo Agostinho, no qual Maria aparece como a nova Eva. O posicionamento eclesiológico do Concílio Vaticano II, que declara Nossa Senhora como figura excelsa da Igreja, na linha da mais pura tradição teológica, e há teólogos de grande nome no século XX que se ocuparam deste tema, duas figuras, entre todas notáveis, o cardeal Lübeck e o grande teólogo suíço Balthasar. Este posicionamento eclesiológico do Concílio Vaticano II permite reconhecer como se dá uma circularidade, eu digo, uma circularidade hermenêutica entre a Mariologia e a Eclesiologia. Porque a Virgem Maria, sendo o espelho e a figura excelsa da Igreja, o que se predica de Nossa Senhora, o que se predica de Maria, aplica-se analogicamente à Igreja. E por isso, quando João Paulo II fala na escola de Maria, isso pode também dizer o que ele repete em diversas circunstâncias sobre a urgência contemporânea do sentire cum Ecclesia. Porque é nesta, isto é, na Igreja, que pode sentir-se também o pulsar materno de Maria, que está no centro e no coração da Igreja, esse amor no qual Santa Teresinha do Menino Jesus gostava de estar. Como ela diz num dos seus textos, no coração da Igreja minha mãe serei o amor. Portanto, quando o Papa diz na escola de Maria, no fundo está a dizer na escola de Maria, isto é, na escola da Igreja, sentir como Eclésia, sentir com o coração da Igreja. O horizonte teológico da Encíclica é o mistério da Encarnação, no qual se explica quer a Igreja, quer a Eucaristia. Para João Paulo II, a Eucaristia, sendo embora memorial da morte e a ressurreição do Senhor, e encontrando o seu lugar de origem na última ceia, de facto, isto é o lugar clássico, quando nós falamos da Eucaristia, reportamos à última ceia, ao fazer isto em memória de mim, esta referência, no entanto, à última ceia não esgota aí o seu entendimento do mistério, mas enquadra o João Paulo II no horizonte do mistério da Encarnação, do qual a Eucaristia é o prolongamento. Diz o Papa, e passa a citar, número 55 da Encíclica, a Eucaristia, ao mesmo tempo que evoca a paixão e a ressurreição, coloca-se no prolongamento da Encarnação. E Maria, na Anunciação, concebeu o Filho Divino também na realidade física do corpo e do sangue, em certa medida antecipando nela o que se realiza sacramentalmente em cada crente, quando recebe, no sinal do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Fim de citação. Nesta evocação, nesta citação, encontra-se um dos aspectos mais relevantes da sacramentologia contemporânea, isto é, do estudo teológico sobre os sacramentos. E, no século XX, na teologia contemporânea, tem sido posto em relevo este aspecto, que os sacramentos em geral, e a Eucaristia em particular, que são a anamnese dos gestos e das palavras de Jesus. O que nos sacramentos se celebra são os gestos e as palavras de Jesus. Isso que, no Concílio de Trento, na tradição teológica anterior, se dizia a origem cristológica dos sacramentos. E por isso, os sacramentos são a continuação do mistério de Cristo, dos gestos e das palavras de Jesus. São a continuação do mistério da Encarnação. Já a teologia romântica, no século XIX, tinha chamado a atenção para isso. A escola romântica de Tübingen, na Alemanha, com nomes como Müller, dizia a Igreja é a continuação do mistério da Encarnação. Os sacramentos e a Igreja. É esta origem cristológica, teândrica do mistério da Igreja e do mistério dos sacramentos. De tal modo que a Igreja celebra nos sacramentos o seu próprio mistério, ou seja, ser ela a continuação do mistério da encarnação, ser ela o corpo de Cristo, e os sacramentos não são outra coisa, senão os gestos e as palavras do seu Kyrios, do Senhor, ao longo da história. Por isso é que o Concílio de Trento declarou solenemente que a Igreja não tem poder sobre a substância dos sacramentos. Porque a substância dos sacramentos é o mesmo Kyrios no seu corpo, nos seus gestos e nas suas palavras. Esta é a doutrina constante do Magistério da Igreja, este é o sentir da Igreja, que se aplica de uma forma excelente na Eucaristia, porque é o sacramento em que é mais visível esta referência aos gestos e às palavras de Jesus na última ceia, mas também aos outros sete sacramentos.